Rede Difusora Pai Eterno de Rádios, em Goiânia, no AM 640, CYH 757, 50 kW de potência e 95,5 FM. Emissoras com direção dos missionários redentoristas de Goiás.